são mais de 11 horas. Eu fiz minhas 11 faixas com mais de 11 linhas que explicam minhas baixas e todo o meu processo, sem contar caô das noites mais maluca até noites de horror. Da dor amor se fez, do moro pouco sobrou. Sofri por não ter fuga e bebi meu valor, tipo bipolaridade, meu reflexo mental. Nem sempre o que escolhia, escolhi na real. Na merda abri o olho, no chão que se descobre. Não importa o quanto é fraco, nunca mais se dobre. Tomei tanto remédio e vários comprimidos, busquei até na fé, alguém me dar ouvidos. O mundo é tão perfeito, pois tudo é uma prova. A cada recaída, cavava a própria cova. Depois de tantos tombos, perdas importantes, é hora de agir pras promessas feitas ontem. Mudança vem da gente, não cria dessa ponte. Família é o alicerce que nos mantém mais forte. Foram 11 faixas usadas como exemplo, vim da cara tapa, mostrar meu sentimento, sem manipular ou querer criar um circo. Manter a mente em foco, esse é o equilíbrio. A curtição exalta, a multidão concorda, com a corda no pescoço, o fraco se enforca. Uma vida, 11 redutos ocultos, uma alma, 11 problemas faz juntos um só ser, sem saber bem o que quer. Foram 11 faixas pra encontrar a própria fé. Um desejo, um ser humano confuso, um capricho, perdendo o foco no escuro, um culpado por não querer saber quem é. Foram 11 faixas pra encontrar a própria fé. Uma vida, 11 redutos ocultos, uma alma, 11 problemas faz juntos um só ser, sem saber bem o que quer. Foram 11 faixas pra encontrar a própria fé. Um desejo, um ser humano confuso, um capricho, perdendo o foco no escuro, um culpado por não querer saber quem é. Foram 11 faixas pra encontrar a própria fé.